Gol 1605, aposto pelo, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Pode pelo, desce para 2 mil, nível ILS, passará estabilizado, gol no 605. Informo quem dá 1-0 no 1, no gol no 605. PJ, 0 no 605. Decolagem. 359 autorizado Alfa Kilo Pátio 3, posição 9, atento ao sinalizador. Autorizado na 1-0 em Salvador, então 3-5-7. Decolado aos 10, 19-35. 9-35, grato, bom dia. Controle, bom dia, Tantri, zona 71, decolado da Arbor, cruza 2000. Tantri, zona 71, contrato radar na decolagem, sua para o nível 340, sai da Arbor. 340, PC da Arbor, 3, zona 71. O Azul 4069, informação hotel correta, ajuste no 0, no 1, pronto para cópia. Azul 4069, autorizado para Campinas, nível de voo 300. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direita, direto, Pride, onde decepta Ups, Zulu 1-6, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle 8, Salvador, Piranha 1-9-35, Torre 1-1-8-62. Acione no transponder 5173, Azul 4069. Azul 4069, confirmando, transponde 5173. O procedimento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Transponder 5173. Afirma, Azul 4069, transponde 5173. Solo Salvador, bom dia, TAN 3517, livrou, tá na. TAN 3517, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, TAN 3517, chamará. Alfa Romeo Tango India Bravo, prossiga. Tá 3517, autorizado parte principal, portão 7. Tá 3157. Autorizado parte, portão 07, tá. Obrigado. Tá 3143, após pelo desse para 2000 pés, NH1 no 0 no 2, autorizado a final INS, reporte estabilizado. Sente a porta pelo, autorizado 2.7, 2.12, reporte estabilizado 3.1. Aqui 1.07.05, livre decolar, vou com Pro Açu. Reporte fora do solo, Guardião 05. Zero cinco, vento 020 graus, 02 mais que negão no 02. Já 5722, livre acionar, chama para o táxi. Sua decolagem foi o 1-3. 1-3. Salvador, bom dia, zona 605, 1,5 para Cibra, visual. Zona 605, informa o helicóptero decolando do, da 17, sentido litoral sul, 500 pés, continue a aproximação, reporte no marcador externo, transbordo baixado travado, gol no 605. Passando agora, Cibra, contém chegada no 605. O gol no 605 autorizado, pouso pista 10, vento 020 graus, 2 nós, que negão no 0 no 2. P12, de pouso na 10, gol no 605. Guardião está autorizado a fazer transferência, tá? Guardião chama controle 199, decimal 35. Autorizado. Salvador, bom dia. Guardião 05. TAM 3171, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0. 260, o Graça, bom dia, bom serviço. Salvador, Guardião, bom dia. Guardião 05. Guardião 05, mantém as condições visuais, 500 pés pelo litoral sul. 05. Início ao pushback, autorizado acionamento, chama para o táxi. Ok, após a passagem do WebJet, inicia o 1804. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, reporte fora do solo, ajuste 10 no 2, vento 020 graus, 3 nós, o Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Romeu Tango, Índia Bravo. 0137, Tango, Índia Bravo. Gol no 605, no solo 19, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Guardião 05, livre frequência para coordenação. Chame antes da Juliette. Estabilizou, dando 3153. Complete não NS, chame torre em 1-2, decimal meio, então 3153. 26, obrigado, até logo. Então, é 5722, tá com 1-4-1, 4 horas, antena com 20. Bajé 5722, autorizado táxi para o ponto de espera da 10, via Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1-1-12, ajuste no 0-1-2, Bajé 5722. Autorizado ponto de espera da 10 pela Índia e Alfa, 1012 ajustado, 5722, chamará na 26. O 1605 vai manter a posição antes da Juliette, após a passagem do Boeing da Gol, após a passagem do Boeing da Web, que está taxando para o ponto de espera da 10, vai estar autorizado o ingresso parte principal ao portão 3, Gol 1605. Visto no 0, vento 030 graus, 3 nós, quem negar no 0, no 2. Temos um helicóptero decolando a 2 milhas da cabeceira da pista, no 7, sem interferência com a sua aproximação. Gente, livre pouso na 10, tá? 3153. Guilherme Beberafa, bom dia. Ajuste, correção, informação ao hotel, ajuste no 0, no 2. Informe o setor de voo. De November Alpha, faça um check no equipamento rádio do Clareza 2. Tango de Bravo. Tango de Bravo, tá visual com a aeronave na final da pista 10? Tá visual, vai abandonar o setor norte, ó. Ciente. Confirma suas intenções de voo. DCT para Pindobaçu, antena Wagner 339. Confirme radial e distância da localidade. Radial 339, 180 milhas. De voo? Clear to Amman. Traffic level 050. American Line 980, traffic level 050. grande abraço. TAM 3153 no solo 24, livre a pista pela direita, solo 1 2 1 decimal 9. Livre a direita, solo 219, TAM 3153. No corredor axé, controle PN1 19.35, TOI 1 12.62, acione no transponder 0171 Índia November Alpha. Ou 1804 para o saque. Webjet 5729, a linha decola da pista 1-0, vento 1-0-0-30 graus 2-2, que negou 1-0-1-2. A linha é decola, é 5722, boa. Estamos 1-0-1-2, Índia November Alpha. Controle, bom dia, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Romeu, Tango Índia Bravo, mantém-se visual, 500 pés, na radial 339, posso por quantas milhas? 160 milhas, querido. Sim, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, autorizado, sobe a mil. Bom dia, TAM 3153, autorizado Alfa, mantém a posição antes da Juliette, a dar passagem ao Boeing da Gol. Após a passagem do meio, está autorizado ingresso à parte principal, portão 10, TAM 3153. Frente, aguarda antes da Juliette e a bola do Gol prossegue para o 10, 3153. Gol número 17, informação no momento é Índia, ajuste no 0-2, aguarde para a cópia. Gol no 607, pronto para a cópia? Pode para o 90, pronto. Gol no 804, autorizado ali em manter, pista no 0. Ali mantém 1-0, 1-804. Bom dia, TAM 3157, possível? Poderia confirmar só a saída prevista, por gentileza, senhor? O TAM 3157 ainda não tem seu plano aqui, confirme o... O setor, o local e a rota, se possível, para dar a saída. 3597 é Salvador Brasília. Está agora aqui no 07. O TAM 3107, se for Brasília, up do 17, Arbora Elefa. Arbora Elefa, obrigado. O Gol no 607 está pronto para a cópia? Afirmativo, senhor. Gol no 607, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, onde intercepta UP Zulu 2-1. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 1-19-35, torre 1-1-62, acione no transponder 5401, gol 1-607. Confirme só, agora a saída? Afirmo, Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. Após Arbor, Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Certo, autorizado Guarulhos, 360, pista 10, primeira curva direita. Arbor, após Elefa, pela outra, Zulu, 2-1. E após, de acordo com a rota do plano de voo. 1935, controle, 186, torre. Transponder, 5401, gol no 607. Gol no 607, cotejamento correto, tinha um ponto para o push bank, acionamento. Assim que pronto, chama. Gol no 607. Solo 4069, azul, está no portão 01, pushback acionamento. Azul 4069, autorizado pushback acionamento, chama para táxi. 3 táxi, 4069. Prossiga, papapá, Alfa, Charlie, Mike. Alfa, Charlie, Mike, pronto para cobra? O Alfa, Charlie, Mike é usado para barreiras, nível de voo 180. Decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós Momo direto. Controle perene 1-19-35, torre 1-1-12. Acione no transponder 5172, Alfa Charlie Mike. O Alfa Charlie Mike, confirma pessoas a bordo? E Alfa Charlie Mike, o treinamento foi correto, chamo para informar o número de pessoas a bordo. Gol 607, prossiga. Voo 607, livre acionar, chama para o táxi. Voo 607, confirme se é trove. Ok, voo 607. Sobe mantém 320. 5 mil. 08 04, contato radar decolagem, suba restrita até nível 320 na saída da El Lede Bridge. 320 da El Lede Bridge. 4 A bordo do Tango, Índia Bravo, informe a localidade. Informe o local de destino. Dia 069, 4090, pronto para decolar. Azul 4069, a linha e decola, pistão no zero, vento variável com dois nós. Azul 4069. Tá escuta, gol no 605, informação no momento é Índia, ajuste no 0 no 2, pronto pra cobra? Gol no 605, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decola no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge, onde intercepta UP, Zulu 1-0. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 1-19-35, torre 1-19-62, acione no transponder 5404, gol 1605. Gol no 605, rodejamento correto, chama ponto para pushback e acionamento. Webjet 5722, chamo Centro Recife, frequência 126, decimal 0. 126, 0, bom dia, 723. Back in 980, we're here for your post now, ILS X-ray, what's your name? American Airlines 980, descend 2,000 feet, clear 81012, clear to ILS, report established. Okay, 2,000 for the ILS X-ray, city altimeter again. Say again, American 980. 1-0-1-0, 10-10 on the 2-8-1-0-1-2, American Line, 980. 1-0-1-2, roger. India November Alpha, o vento 0-0 graus, 1 nó. Quenegão no 0 no 2, autorizado decolagem, pista no 7. 2 autorizados em Alfa, pode esperar a 10 O azul 4069, decolado 236, controle 1-9-3. 1935, 4069. Bom dia, Gol 1, 7-1, autorização Brasília. Controle Salvador, Azul 4069, decolou na sua escuta. Azul 4069, contato radar, sua para nível de voo 300, saída da El Leda Bridge. 300 da El Leda Bridge, 4069. Lefa, onde está a Tup do Luna 7, foi autorizado conforme rota. Controle Salvador, operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-62, acionando o transponder 5405. Gol 1-7-1-5. Cruzado, 3-0 para Brasília. Por decolagem, curva direita, treinar uma telefa. Após, apertura 1-7. Controle 7-0-3-5-2-6-2. 5-4-0-5, transforma. Gol 1-7-1-5, desligamento correto, champanhe para pushback e acionamento. Amará. Mantém pistão no 0. November Alpha decolado aos 37, controle 1-9-35. 1-9-35, índio November Alpha, está regresso. Olá, Salvador, bom dia. Papo Romeu, índio November Alpha, decolado da 1-7. Papo Romeu, índio November Alpha, mantém as condições visuais, corredor a cheque. Mantendo condições visuais, um corredor axé, o Índia November Alpha. Vitor, Juliette, informe o setor de voo. Pode Charlie Mike.